são 10 horas da noite, vou sair pra balada. Curtir um rap do bom com a rapaziada. Essa noite é longa, tem muito que rolar. Esperto no parangolê, pode acreditar. Faço minha oração e saio de cabeça erguida, pedindo ao meu Senhor proteja a minha vida. Que tudo ocorra bem e que volte em paz. Junto com meus aliados vai ser bom demais. Estilo hip hop, calça larga, periferia. Já tô indo, mãe, só volto no outro dia. Essa noite tenho muito que festejar. O que passou, passou, deixa pra lá. Agora vou passar na casa do chegado, Célio Brau, Joe do Rap, meus aliados. Aí meu rapá, vamos comemorar. Tô sabendo que acolá tem muitas gatinhas. A pista lá tá lotada de rabo de saia. Então sangue bom, lá é nossa praia. Vamos curtir, vamos dançar. O baile começou e não tem hora pra acabar. Vamos curtir, vamos dançar. O baile começou e não tem hora pra acabar. Vamos curtir, vamos dançar. O baile começou e não tem hora pra acabar. Vamos curtir, vamos dançar. O baile começou e não tem hora pra acabar. Hoje por aqui, o bicho vai pegar. Se você quiser colar, pode chegar mais pra cá. Nunca vi outro baile igual. O que tá rolando por aqui tem. Tem muita gente dançando. Vamos todos juntos fazer essa festa. Vem, vem, vem, que a noite é essa. Tem muito som, muita zaração. Por aqui você encontra de montão. Olha só, quanta gata linda e sensual. O clima por aqui tá em alto astral. Muita gente pulando, gatinha rebolando. Então meu rapá, não fique aí pensando. A festa só presta se estiver dançando. Muita coisa boa ainda vai rolar. Se liga meu compadre, fica esperto no ar. Não dá bobeira por aí, vamos dançar, dançar. Deixa, deixa acontecer. Esse rap foi feito pra você. Quem está por aqui tem mesmo que festejar. Os mano e as mina chegam mais pra cá. Porque o baile aqui não tem hora pra acabar ainda. Tem muita gente pra chegar. Os manos do rap ainda vão colar. Mas enquanto eles não chegam vou ficar pra rimar. A festa tá ficando legal. Muita gente de boa curtindo na moral. E aí meu rapá, diz aí o que que há. Então DJ, não deixa o som parar. Porque agora eu vou chamar a gatinha pra dançar. Vem gatinha, vem dançar do meu lado. Quero tocar no seu corpo e ficar bem colado. Vem, quero fazer você mexer. É só colar comigo que você vai ver. Que o rap é o som que faz a gente mexer. Faz a gente vibrar e deixa acontecer. Então gatinha, vamos dançar na pista. Que esse seu jeito de dançar me deixa louco e me conquista. Vem, vamos deixar tudo rolar. Você me inspirou, pode acreditar. A noite só está começando. E o dilema é dançar, curtir e ficar namorando. Então meu rapaz, eu vou me apresentar. Sou Namboy MC e por aqui eu vou ficar. Mas muito som ainda vai rolar. Sem treta, sem parada errada, vamos todos dançar. O rap evoluiu, a zona norte no ar. Então não fica aí parado, vem dançar, dançar. Pode crer rapaziada, Namboy MC, a voz da periferia. Sem parada errada, é nóis, paz.